Bem-vindos, pessoas estranhas, esquisitas e bizarras que moram na internet, esse lugar que, se estiver mais frio, eu tô indo. Não só você, a gente tá em caravana. Caravana. Caravana pra internet. A gente vai todo mundo pegar um barco. Está 42 graus em Votuporanga, é 7h12 da noite. Eu tô no ritmo de apresentar o podcast que nem Rádio Alfa. Você ouviu Mariah Carey, Brandon on the Hembrick, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Nora Jones, Don't Cry I Have, e Kid Abelha, Nada Sei, MP3. Bom, nós já perdemos suas esperanças, perca você também, esse é o PC. Hoje estamos aqui com Pedro Fuscaldo. Oi, gente, eu estou com os meus olhos em chamas. Chamas. Estamos aqui com o Drache. E aí, galera, eu não vou repetir o que eu falei nas últimas 40 gravações, então. Eu não lembro o que era. Mas tudo bem, não gravou, não importa. E também com o Ítalo. Olá, eu ainda não tenho nada de interessante pra falar, então é isso. Meu Deus do céu. A gente vai fazer um monte de piadas referentes à vez anterior que a gente tentou gravar e a galera não vai entender nada. Sim. Exatamente. Essa é a melhor parte. Tudo bem. Essa parte onde a gente se diverte, porque a gente tem que entreter só eles. Ok. Bom, tá calor pra caceta em Votuporanga. A gente, ainda bem que a gente escolheu um tema mais leve. Eu não ia ter a menor condição de falar de Unicamp. Eu ia falar que, ó, podcast sobre Unicamp nesse calor. Tio é uma bosta. Amor, já falamos, vai tomar no seu cu, se fode aí. Acabou o podcast. Vai tomar no cu e ia ser liberado, cara. Exato. É só e a minha granel. A granel. Granel. Cu a granel. Cu a granel. Cu a granel, cara. Dá 3 quilos de cu aí, por favor. Pedir uma porção de buceta mal passada. Sabe o que é o pior? O meu ventilador aqui faz barulho pra caralho. Ele tá desligado, mano. Eu estou literalmente derretendo. Nossa. Isso para o Alan de canudinho depois. Porra, Pedro. O tema do nosso podcast hoje é um tema super light, super tranquilo. Você, ouvinte, pode nos ajudar a fazer deixando comentários aí depois sobre as suas sugestões de músicas que foram inspiradas em livros. Que porra, que barulho é esse, caralho? É, era a Rufa dos Tambores. Ah, tá. Nossa. É, isso, era a Rufa dos Tambores. Caralho. Eu não quero nem saber como é que é a sua flatulência, cara. Eu achei que era o Jabba the Hutt. O tema hoje é sobre isso, sobre músicas que foram inspiradas em livros. Tem música pra caralho inspirada em livro. Só não tem mais do que filme inspirado em livro, que é, tipo, basicamente todos. É muito raro ter filme original hoje. Tudo copia essa caralho de indústria cultural. É. Como foi o último podcast sobre esse... Nosso podcast musical é, vai ter algumas gincanas, algumas provas, algumas... Como é que o Gugu chamava? Como o Gugu chamava? Gugu, quando ele fazia a gincana do Gugu, tá ligado? Ah, tá. Gugu achei na minha casa, sabe? Do Gugu, cara. Não, porra. Eu já ia falar, porra, como o Alan sabe que o nome dele é Augusto Liberato? Então, basicamente o que a gente vai fazer? Cada um aqui vai começar a se maquiar e começar a interagir com a classe D, é isso? Cada um aqui vai montar num táxi e vai pegar as pessoas, é isso? A gente vai levar as pessoas de volta pra... Oh, mas eu acho que seria válida. Se a gente tivesse uma banheira do Gugu aqui, caralho, eu mergulharia fácil. Caralho, eu tava na banheira do Gugu 24 horas. Cara, eu mergulharia na banheira do Gugu de biquíni, tentando fazer com que o compadre Washington não pegasse o sabonete, tá ligado? Caralho, você acabou de revolucionar o domingo da televisão brasileira, cara. De novo. De novo. Bom, as provas dessas gincanas serão: 1. Fazer pelo menos de um músico um mapa astral fictício baseado em deuses que você inventa na hora, ok? Ok. 2. Revelar qual receita o músico em questão iria fazer no programa da Palmeirinha. Continuo dizendo, eu não quero bolonha. E o outro é o desafio disparado. A gente vai... disparado do tipo, ele será desencadilhado caso vocês façam isso. Que é, quem falar qualquer piada que possa ser lida como uma piada sexual, mas tem que ser incidental, não vale ser proposital. Vai ter que passar por uma prova inventada na hora por todos os outros integrantes do podcast. Ok. Thank you. Bom, na verdade vai acabar falando de três músicas ao mesmo tempo, né? Porque as três são inspiradas no mesmo livro, no caso. O livro em questão é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que inspirou, pelo menos aí, a que eu pensei inicialmente foi o Brave New World, o CD Brave New World, e a música Brave New World do Iron Maiden. Dying swans, twisted. CD de 2000, aliás, uma das músicas mais fantásticas dessa banda. E, claro, que também vai inspirar outras duas de dois artistas brasileiros, mas eu falo um pouquinho delas depois. Meu Deus, nada. Vai. Uma delas é muito boa. A outra é razoável. Bom, do que se trata o livro? O livro se trata de uma sociedade utópica que se revela distópica depois de um tempo, porque as pessoas são completamente programadas e completamente vendidas, as almas delas são vendidas, basicamente, não literalmente, ok? Elas tomam uma droga lá que se chama Soma, que mantém elas sob controle, e é uma sociedade, em teoria, perfeita, porque não tem problemas nenhum, todo mundo vive feliz e tudo mais. É. Até que um alfa, que é a classe elevada, sim, vai viajar para uma reserva ecológica em que tem seres humanos que nem nós. Pedro, rapidão, explica o que, que é, qual a diferença entre utopia e distopia. Você tem 10 segundos, vai! 10 segundos, 1! Utopia é aquilo que a gente imagina que seja perfeito. Distopia é o que parece perfeito, mas não é. Basicamente, toda distopia é uma utopia. Nossa, não. No mundo real. Não, porra. Mas enfim. Não, veja o socialismo. O socialismo, enquanto estiver num livro, ele é utópico. A partir do tempo que ele passa no mundo real, ele é completamente distópico. Ah, tá, entendi, pode ser. Bom, esse livro do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, a primeira parte do livro, ele explica como é essa utopia, e a segunda é quando John entra no livro. É, quando ele entra no livro, e aí ele é tipo um ser humano como a gente, ele lê Shakespeare, ele ainda é religioso, ele se preocupa com o sentimento dos outros, ele chora, ele fica triste e tal. Bárbaro. E ele vai pra essa sociedade e tenta mudar as coisas lá, e não consegue, obviamente. Né? Aliás, uma das cenas mais bonitas é o final do livro, inclusive. Mas não vou dar spoiler aqui pra vocês, não. E eu falar aquele... É, exatamente. E a cena de... É mó da hora. Mas qual que é o lance da música em si? A música você não vai encontrar explicando o livro. Não é uma música contando a história do livro. É uma música que é meio que como se fosse o próprio John, que é o personagem principal, né? Falando dos sentimentos dele relacionado ao que ele tá passando ali. E fazendo meio que acusação às pessoas e tudo mais. Sim. As outras duas músicas, uma delas é genial, é fantástica, que é Admirável Gado Novo. Ah. Que mantém, de certa forma, o conceito do Admirável Mundo Novo, do livro Admirável Mundo Novo, mas trazendo para a sociedade brasileira, né? Daí a questão do gado novo, que nós somos todos gados, que nós estamos sendo pastoreados pelas pessoas e tudo mais, que é uma coisa que acontece no livro. Uhum. E a outra música é Admirável Chip Novo, da Pitty. Eu acho que é do primeiro CD dela, né? Eu acho que foi a primeira música dela. Eu acho que é do primeiro CD, sim. Eu acho que, inclusive, é a primeira música de trabalho dela, né? Será? Mas eu acho que é. Mas, enfim, é a primeira música que estourou dela. E ela... tá certo que ela coloca uma questão mais de programação. Então ela utiliza o livro... Mas como uma metáfora para ajudar ali o aspecto da intertextualidade. É uma perspectiva um pouco mais anos 2000, porque a gente tem uma questão mais de programação e já é envolvida no nosso subconsciente, coisas assim. Sim, exatamente. Esse livro, Admirável Mundo Novo, ele é como se fosse uma utopia, aliás, não uma utopia, uma sociedade burguesa capitalista levada ao extremo. Ah, até capitalismo não existe, uma sociedade burguesa liberal. Sim. Levada ao extremo, ao materialismo extremo burguês, saca? Por exemplo, uma das coisas que mais representa isso é que eles pegam a cruz do cristianismo, cortam a parte de cima, ficando como se fosse um T, e a única religião que eles seguem é o Fordismo. E o T é referência ao modelo, ao Ford T, que é o primeiro carro que o Ford faz, né? Caralho. Então exato, é o modelo. Então, que o Ford, inclusive, tem aquela frase fantástica do Ford quando ele faz esse carro, que você pode ter o modelo T na cor que você quiser, desde que ela seja preta. Era a única coisa que ele produzia na época, era a cor preta. Ah, aí você não compra, filho da puta. Aí você já tem a ideia também do como que as pessoas, elas, na verdade, elas são produzidas em fábricas, é. As pessoas com esse livro. E cada elas já são programadas para classe beta, classe alfa e tal. E durante o livro eles explicam, né, perguntam para ele, né, tipo, se já tinha tentado, por exemplo, fazer uma sociedade só de alfas. E eles pegaram, fizemos um experimento só de alfas numa ilha, e acabou que eles se mataram todos. E só sobrou um, que inclusive... chamou essa ilha de Matrix versão 1. Basicamente... Cuba. Cuba. É, Matrix leva um pouco dessa ideia também, né? Sim, é. Quando a Matrix, ela... Matrix, ele é o ponto de junção entre Admirável Mundo Novo e qualquer livro do Isaac Asimov, então... É, exato. Tem um filme que é mais Admirável Mundo Novo do que esse, é aquele Equilibrium, que saiu perto de Matrix, vocês lembram? Então, eu ia falar, o filme Equilibrium, na verdade, ele é meio que o oposto, mas ao mesmo tempo a mesma coisa. Porque no Equilibrium, a questão não é que eles tomam uma pílula pra se sentir felizes, eles tomam uma pílula pra não se sentir nada. É, é. Então, basicamente, os dois ensaios, eles dizem que o extremismo não leva a nada. É basicamente, mas pensa as duas bem argumentações, nada. Ela é essa. Mas pensa bem, no Equilibrium, eles tomam uma droga para não sentir nada. Uhum. Se tá todo mundo feliz, se a felicidade é a constante, então a felicidade própria não existe. Ela é o nada. Sim, nada. Exatamente isso. Esse do Aldous Huxley seria então a utopia burguesa perfeita. Existe um outro livro que eu já vou jogar aqui na roda, que tem também um monte, mas um monte de música que é baseado nele, que é o livro do George Orwell, o 1984. Verdade, né? Verdade. Inclusive, eu vou colocar o 1984 e o Animal Farm também. É, que é o outro extremo, né? É, são os dois. O George Orwell era um comunista filha da puta. Ele escreveu como seria... Ninguém sabe muito bem o que ele queria fazer com esse livro, porque ele era de esquerda, ele era comunista. E aí ele escreveu como seria uma distopia comunista, com o comunismo chegando na sua perfeição, saca? No seu extremo possível. Não é perfeição, é no extremo possível, humano. Que é um fascismo louco no planeta inteiro. E, cara, é um sensacional. A gente vai fazer o podcast dele, leiam, fala nada. Não queria falar nada. Eu só queria dizer que, tipo, talvez ele não fosse tão cuzão quanto as outras pessoas queriam que ele fosse. Cara, então, mas eu acho que não tem indícios. Eu acho que ele deve... Ah, a gente tem um indício da obra em si, tipo, se ele é, biograficamente, a questão, se ele é comunista de esquerda e tal, tudo mais, biograficamente falando, sim. E ele produz um livro que traduz o que seria o extremo da esquerda, inclusive na época que ele... Inclusive a União Soviética era justamente aquilo que ele escreve no livro, né, só que com menos tecnologia... E com menos poder, né? Menos e com menos poder, eu acho que ele tá, na verdade, ele deve ser o primeiro esquerda moderada da história. É, de duas uma. Ou ele não é, ou ele é mais moderado, ou ele não é, fascista, ou ele não é hipócrita, tá ligado? Então... Que ele fala, não, é isso e eu quero essa escrotidão aqui. Ah, então eu tô pensando no mundo perfeito, eu quero essa escrotidão. Uma das duas. Exato, e essa é uma hipótese que não é pouca que gente que pensa assim. Sabe o que me parece? Num mundo muito mais extremo, me parece o Viagens da Minha Terra, o livro Viagens da Minha Terra, quando o cara critica o próprio liberalismo. E ele era um liberal, sabe, o Almeida Garrett. Então, é uma questão de ter consciência, né, cara? Apesar de que quando você lê o Animal Farm, agora esqueci o nome em português. Ah, e tem muita tradução. Deve ser Revolução dos Bichos, não é? Revolução dos Bichos, isso. Quando você pega Minha Vida, Minha Fazenda. É, quando você pega e vê o Revolução dos Bichos, é também uma crítica ao comunismo, de certa forma. Porque depois que os bichos eles fazem a revolução, e ele chega e fala, não, todos os bichos são iguais, todos os bichos são idênticos, mas uns são mais idênticos que os outros. É. Essa famosa. O Revolução dos Bichos é um livro que é, basicamente, bichos que tomam o controle de uma fazenda, eles expulsam os humanos, e aí tem algumas regras que eles escrevem, eu tenho aqui, ó. Ah, bom, enfim, eu não vou falar todas não, mas, ó, regra número 4, nenhum animal dormirá em cama, regra 5, nenhum animal beberá álcool, regra 6, nenhum animal matará outro animal, regra 7, todos os animais são iguais. Ah, já vou meter a música. O Pink Floyd fez um CD inteiro baseado nisso, que é o CD Animal. Animals. Ah, verdade. É inteiro baseado nele. E é sensacional, sabe? Nossa, um animal matará outro animal. Eles acabaram de destruir a ordem natural. Tipo isso. É que é uma... É uma... Cara, tem animal que só consegue processar proteína animal. Eles, basicamente, eles mataram todos os carnívoros de fome. É a famosa parábola. É, né? Daí assim, eles... E qual é? E qual, quais são os animais que assumem o poder? Porquinho! E... Ele nem foi sutil, né? Essa daí não foi nem um pouco sutil, né? Não. Eu não consegui enxergar nenhuma alegoria. Aí tem as ovelhas, que são aquelas que ficam balindo as palavras de ordem. Tem o burro, que é aquele que trabalha pra caralho, mega explorado pelos porquinhos. É sensacional o livro. Leiam também. E é curto pra caramba. Ixi, bom, no final... uma cagadinha você lê. Oi? Uma cagadinha você lê. Exato. Essas quatro frases, depois, conforme a revolução passa e os porcos começam a curtir a vida de luxo e tudo mais, daí eles mudam, eles vão lá e escrevem. A quatro tá escrito: nenhum animal dormirá em cama. Aí eles acrescentam atrás: com lençóis. Aí, nenhum animal beberá álcool. Aí eles acrescentam: em excesso. Quem decide o que é excesso? Aí tem 6. Em dias pares. Nenhum animal matará outro animal. Aí eles colocam: sem motivo. E por final, aqui é mais sensacionais. Aqui tem música do Engenheiros do Havaí também. Tem um monte. Tem uma do R.E.M. Chama Disturbance at the Harrow House, que é sobre isso também. Que é: todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Isso é fantástico. Porque no final das contas, né? No final das contas é isso que acontece. Eles tentam estabelecer uma igualdade entre todos os animais. Sim. Porque eles ficam putos, porque anteriormente eles ficam putos, porque eles estão sendo controlados pelo dono da fazenda. Sim. E cada animal é tratado de forma diferente. É. Os animais são tratados, eles ficam putos por isso, porque eles falam: ah, isso daqui é desigualdade, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então vamos tirar esse fazendeiro do poder e vamos instaurar a nossa ordem. Só que no final das contas... É. Claro que é da merda, porque não existe esse conceito da igualdade. É, exato. Tiram um ditador e colocam outros. É. Bom, uma pequena lista de pessoas que têm essa... que se basearam em Animal Farm ou em 1984 para suas músicas. Pink Floyd, R.E.M., a gente já falou. David Bowie, no CD, no álbum. O Diamond Dogs, ele tem umas 5, 6 músicas que é baseado em 1984. O John Lennon é. Nossa. O John Lennon, a música Only People do John Lennon é também baseada no... Tem uma frase que cita o Grande Irmão do 1984. Ah, verdade. O Radiohead, cara, tem um conceito no 1984 que se chama Polícia do Pensamento. Sim. Que são os caras que, tipo assim, você não pode pensar errado, que se você pensar errado, você é um traidor, você tem que morrer. E aí, saca, tem um monte de músicas feitas com isso. O Radiohead tem 2, o Karmapolis e aquela 2 mais 2 igual a 5. E sabe quem tem também uma música? Cheap Trick, sabia? Nossa! Procura Dream Police aí. Dream Police. Dream Police. A polícia dos sonhos está na minha cabeça. Cara, é sensacional essa música. Cheap Trick. Exato. E, enfim, tem 50 mil, cara. Esse é um dos livros mais famosos e mais influentes do século. Talvez ele não seja uma grande obra de literatura do tipo, sabe, técnica. Ah, é sim. Não, mas assim, de técnica, não sei o que, saca? Ele não tem. O estilo dele me lembra um Graciliano Ramos menos poético. Exato, exatamente isso que eu ia falar. Ele é direto ao assunto, ele não vai ficar floreando fazendo nada, é um livro que vai direto ao assunto. E questão de literatura, cara, o importante às vezes é mais a temática e o tempo, e o jeito como a temática é desenvolvida do que a qualidade técnica. Pode ver. Lovecraft, ele é um ator que... E ele é mais ou menos medíocre, assim, em qualidade técnica. Mas ele influenciou coisas e, tipo, ele tem um dedinho, ele tem um tentáculo em qualquer coisa hoje em dia, tá ligado? Qualquer coisa hoje em dia tem um tentáculo do Lovecraft, cara. É, mas ele nunca é maior do que o Edgar Allan Poe, né? Estou ativando que o Nada acabou de falar que qualquer lugar hoje tem tentáculo do Lovecraft. Isso! Acho que foi uma piada sexual involuntária. Vocês não pensam como eu penso, porque foi intencional, mas eu aceito meu castigo. Ah, mentiroso. Beleza. A sua pena agora será defender o uso da Xuxa como elenco de uma adaptação do Chamado do Cthulhu. A Xuxa, ela é o personagem indicado pra fazer a, sei lá, a cultista do mal mor de um demônio bizarrão. Cara, sei lá, tem um fungo bizarro de Yggdrasil que tem 4 chifres. Quem invoca isso? Um disco ao contrário da Xuxa, é óbvio. Tá ligado? Você pega um disco ao contrário da Xuxa, faz uma hipermatemática, vem um bodão e ao final do filme é o Didi Aragão descendo do rapel pra matar ele, velho. Esse é o filme que eu quero ver, cara. Eu discordo. Você pode discordar, cara. Tudo bem. Torna você certo. A gente aceita discordar. Eu acho que a Marlene Matos seria o chefe. Mas, ó, isso aí é boa também, cara. Ia ser um culto rival, tá ligado? Bom, é isso aí. Eu nem lembro porque você tava falando de Cthulhu, mas é nóis. Cara, ó, vamos falar uma coisa. Vamos ser bem sincero. O Pink Floyd faria Bolonha no negócio da Palmeirinha, cara. Com certeza, cara. Pode fazer Bolonha. Cara, ou faria sei, Bolonha ou, faz, ou faria um Blood Mary, tá ligado? Só que usaria sangue das próprias veias. Nada, aproveita que você já puxou o Cthulhu aí. Vai, manda você agora. Olha, Metallica. Metallica tem 3 músicas. Foda. Que tem temática Lovecraftiana. A primeira, que é muito difícil de você perceber e é bem complicado, chama Call of Cthulhu. Muito complicado. É uma referência sutil demais. Só acho que a música não tem letra. Então, ela é a faixa 8 e a faixa final do Ride the Lightning. Que é o, inclusive, ela é uma puta de um instrumental de... Quanto? De 5 para 9 minutos. De 9 minutos. É de 8,55, dependendo do MP3 que você pegou. Tipo, o meu tem 8,55, não importa. Entendeu? Tem uma outra que é Death Not Should Be, eu acho. Eu acho que cortou aqui, fala de novo. Deixa eu falar. Ah, tá. The Thing That Should Not Be, que é do Master Puppets, que é a faixa 3. E Thing That Should Not Be, ela é uma referência do Lovecraft, da coisa que eu não deveria ser, né? Essa é a tradução aqui do livro. Eu não lembro de qual conto exatamente que é, mas é. Se eu não me engano, é o Assombrador das Trevas. Ah, dessas coisas aí do Lovecraft. Aliás, me fala do clima do Lovecraft, por que ele tem a ver com Metallica? Olha. Eu não sei exatamente como ele tem a ver com Metallica especificamente. Como o James Hetfield viu isso. Ou nem deve ser ele que escreveu essa letra, mas enfim. Olha, eu não sei. Eles são simplesmente fãs. O Metallica como sendo uma ótima banda norte-americana e meio que eles começam o thrash metal, eles estão ligados ao underground norte-americano. Sim. E no underground norte-americano rola 2 coisas. Satanismo e Lovecraft, entendeu? Não tem referência satanista, porque quem tem isso é Slipknot, só sobrou Lovecraft. Entendeu? E você tem o Call of Cthulhu, que eu gosto muito do Call of Cthulhu, porque ela tem uma sensação. O Cthulhu, ele é um mito que ele envolve o mar. Ele envolve o desconhecido das profundezas das fossas abissais do mar. E a cidade escondida de Ryllie, onde o sono predomina, esse tipo de coisa. E a sensação que eu tenho no. Tipo, atenando uma sinestesia leve quando eu ouço Call of Cthulhu, vem um verde musgo muito escuro quando eu ouço essa música. Entendeu? E ela tem um bravejar meio marítimo mesmo, tá ligado? E ela tem esses arpejos, esse negócio, e ela é puramente musical, então ela é um terror que ele não é claro, ele é um terror que vai infundindo e vai te contaminando conforme a música vai crescendo. O Call of Cthulhu, eu acho que ele é uma das minhas músicas preferidas do Metallica. Aí tem Death Should Not Be, que eu acho que é do Assombrador das Trevas, mas eu não colocaria minha mão no fogo por essa informação. E do último álbum, que é um álbum que quase ninguém gosta, que é o álbum que ninguém gosta mesmo, que só eu gosto, o Sentenger, o que quase me engole. Ai, velho, você gosta do Sentenger? Eu gosto do Sentenger, cara. Porque você é tonto, você é besta. Você caralho, é besta. Mano. Eu gosto do Sentenger. Inclusive, a música que dá nome ao álbum, pra mim, é uma música ótima. Mas, anyway, é tipo... Tá, eu não vou falar que eu gosto mais do que as outras. Eu não gosto do Sentenger mais do que Ride the Lightning. Mas Sentenger, pra mim, ele é um álbum ok, entendeu? Gente. O Justice for All, pra mim, ele deixa mais a desejar pro meu gosto musical. Jesus. Bom, não, nossa. Meu, bom. No Death Magnetic, que é o álbum de 2008. Cara. Por que eu tô aqui, né, cara? Por que vocês são meu amigo, né? Eu já sei pra vocês não morrer sozinho. O cara gosta de Sam Anger, mano. Puta que pariu. Pois né? É. Ó, o Death Magnetic, que é o álbum de 2008, a faixa 5, All Nightmare Long. All Nightmare Long é uma perspectiva bem Lovecraftiana. Se você ver a letra, tá escancarado. Sim. E é o Lovecraft, mas não é a nata do Lovecraft. É o Lovecraft, tipo, quando ele tá com paciência cheia, que não consegue fazer terror, ele vai fazer horror. Nada. The thing that should not be. É, se refere à entidade chamada Nyokta. Nyokta. Tá, achei aqui, ó. Esse cara aqui. Ó, Nyokta? É, que é conhecida como a coisa que não deveria existir. Sim. Nyokta. É que assim, existe um deus na cosmogonia Lovecraftiana, que é o Nyatep. Ele é um deus que ele tem várias formas. E uma das manifestações dele é o Assombrador das Trevas. Pode ser que a outra manifestação seja isso daí. Mas eu não quero fazer que nenhum outro autor, eu não lembro o nome do cara, ele estruturou toda a cosmogonia Lovecraftiana. Ou seja, ele destruiu toda a obra de Lovecraft. Exato. Então eu não vou nem confirmar e nem negar, muito pelo contrário. É divertido isso daí, porque o Metallica, essa última música que você falou, qual que é mesmo? For All Nightmare Long. É, essa daí, ela não é que ela cita, ela não fala. Essas músicas, aliás, a maioria delas, elas não citam diretamente as coisas, é muito Sim. mais uma coisa de clima, Sim. sabe? E tem um cara que, mais do que o Lovecraft ainda, influenciou geral ao clima das músicas. Este cara é o Tolkien. Sim, Tolkien, meu Deus, né? Tolkien, cara, eu acho que a gente deveria fazer... Cara, o Tolkien não merece só um episódio dele, mas um podcast dele, quem sabe uma forma de mídia própria. Tipo isso. A gente tá falando do cara que ele cria. Ele é o cara que faz o gênero de literatura fantasia. Exato. Antes dele não existia fantasia, era mitologia. Não, existia sim, mas ok. Não, mas ninguém se importava. Não, mas não era Muita tipo... Muita gente se importava, mas ok. Não, ninguém se importava. Se importava sim, caralho. Tá, não, mas aí, ele cria uma perspectiva moderna de fantasia. Tipo, é a fantasia que a gente vai seguir pro resto das nossas vidas, o jeito que a gente enxerga a fantasia. Tipo, Tolkien, ele é basicamente Cristo pra literatura de fantasia. Porque existem antes de Tolkien, pós-Tolkien. E Tolkien, cara, e cara, quantas discografias na minha pasta de música agora aberta tem influência Tolkiana? Blind Guardian, Rhapsody on Fire, tá ligado? Amon Amarth. Amon Amarth. É baseado inteira, o nome é Tolkiano. Angra. Cara, qualquer speed metal. Gorgoroth. É, tipo, vamos falar por gêneros? Power metal, speed metal. Vamos falar por gêneros. Vamos primeiro rock progressivo. Rock o progressivo. Rush tem Rivendell, tem uma música que chama Rivendell. O Led Zeppelin tem 3 músicas baseadas em Tolkien. Inclusive, uma delas é a Misty Mountain Hope, que é uma coisa muito doida de Led Zeppelin, tá ligado? É como se... Oi, fala. Quais são as 3? As 3. The Battle of Evermore, Rainbow On, Misty Mountain Hope. Então tem mais duas. Quantas eu falei? Você falou 3. Tem mais 2 que eu me lembro agora. Quais? Over the Hills and Far Away. Ah, sim, ah. E Story to Heaven. Story to Heaven não, é Tolkien. É Tolkien. Story to Heaven eu achava que era do Flautista Mágico. Não, é uma referência. Tem Alto referência ao. Não, a. A elfa do caralho lá, na floresta. Galadriel? É. Cacete, cara, é verdade. É ela. Puta que pariu, mano. Mind blowing. Caralho. Ele misturou Tolkien com o flautista de Hamelin, cara. Isso. Caralho, mano. Tanto que o flautista de Hamelin, ele é um homem, né? Sim. E ele refere a música o tempo todo em She's buying a Starway to Heaven. É, sim, mas é o outro personagem. Essa mina aí, essa Galadriel. Cara, realmente. Cara, Led Zeppelin é sensacional. Led Zeppelin é realmente sensacional. Plagiadores, filhos da puta, mas sensacional. Sensacionais. Eu não tenho problema nenhum com plagiadores, cara. Eu gosto de Marilyn Manson. Marilyn Manson fez? Não, Marilyn Manson não. Falando Marilyn Manson, ele não tem Tolkien, mas ele tem muito Lewis Carroll. Tem muito Lewis Carroll, cara. Sim, o Marilyn Manson, ele é basicamente a reencarnação gótica e feiticeira do Lewis Carroll. Exato, cara. Ele diz que o álbum Eat Me, Drink Me é Sim. baseado em Lewis Carroll, né? O nome nem deixa claro isso, é, né? É tipo isso. Eu não consegui nem perceber, cara. Muito difícil. Que é coma-me e beba-me. Inclusive, o Lewis Carroll, ele nem fez um filme que chama Fantasmagória, A Sombra de Lewis Carroll. Ele fez esse filme, ele foi diretor. O filme tá pronto desde 2006. Ele não lançou ainda porque meio que não deixaram. Ah, ele é um filho da puta. Porque é, o teaser dele, e se o Alan for muito bonitinho, ele vai deixar o teaser no post. Se qualquer um que assista o teaser, que não seja eu, percebe porque ele não pode ser postado. Eu percebi que eles fizeram um absurdo, porque pelo teaser teria que ter sido postado. Ok, na Deep Web, pelo menos. Não tem na Deep Web, cara. Ô, caralho. Cara, eu gravaria esse CD e eu mandaria de balão pra Coreia do Norte, velho. Meu Deus. Terrorismo cultural, cara. Eu adoro terrorismo cultural. O Tom Waits fez um CD baseado em Alice também. São ligados, Tom Waits? Sei, sei, sei. O CD, por acaso, chama Alice. Não é muito... Não é muito escondido também a referência, saca? Cara, vocalistas... vocalistas não, né? Músicos brasileiros que tem um termo de Alice, cara. Ah, eu não me lembro. Eu não procurei. Eu queria fazer um podcast depois sobre músicas brasileiras que foram inspiradas em livros e também livros brasileiros. O Caetano Veloso, inclusive, eu acho que só citar Caetano Veloso já configura a piada sexual involuntária. Sim. Mas o Caetano Veloso tem um CD inteiro, que é o Circulador de Fulô, que é inteiro músicas baseadas em Guimarães Rosa, em mil livros, sabe? Do modernismo. O Caetano Veloso tem um CD que chama Livro, a propósito, saca? E é foda, mas eu tô deixando isso pra um próximo podcast, saca? Nossa, lembrei de uma agora. Peraí, antes disso, nada, fala um pouco do Alice, do livro. O Lewis Carroll, ele basicamente só fez dois livros e meia dúzia de poemas. Os livros são Alice no País das Maravilhas e o Alice Através do Espelho. Pros norte-americanos que estudam isso na escola, basicamente, Alice Através do Espelho é o preferido. Particularmente, eu gosto muito do Alice Através do Espelho, que tem meu poema preferido, que é o Pargarávio. Inclusive, o Pargarávio, ele é a tradução que mais conhecida do Pargarávio, que em inglês é Jabberwock, né? E o Pargarávio, a tradução é do músico brasileiro, se eu não me engano. Oi. Do Pargarávio. Eu não vou saber qual é. Tem um problema do Alice, que é o seguinte. É uma viagem doida. Ele tava... O Lewis Carroll, basicamente, em 1800 e X, ele... Ah, a gente tá falando da época do ópio, né, cara? Então... Tem isso também. Ele começa a fazer essas viagens com palavras que o James Joyce vai fazer depois, que o Guimarães Rosa vai fazer depois, que o Mia Couto vai fazer depois, sabe? De... O neologismo é uma coisa fodida em Lewis Carroll. É. E ele faz isso de uma maneira muito absurda, sabe? São dois livros que ele escreve por uma menininha, chamava Alice. A história é bastante controversa, a gente não vai falar aqui, vai falar no podcast a parte especial, porque merece pra caceta. Ah, eu errei. O Jaguar d'Arte é a tradução de Augusto dos Campos. Ah, Augusto dos Campos. Pargarávio, que é o meu querido, eu não sei de quem que é a tradução, mas eu prefiro Pargarávio, eu acho que fica melhorzinho. Sim. E bom, como são neologismos e neologismos que, na maior parte das vezes, só faz sentido em inglês, é foda pra caralho traduzir, saca? Não, ó, vamos pensar que um pedaço do Alice Através do Espelho, ela encontra o poema do Pargarávio ainda no primeiro capítulo, ou no segundo, antes dela, quando ela termina de atravessar o espelho, que ela lê esse poema e não faz muito sentido na cabeça dela, da Alice. E depois, quando alguns capítulos pra frente, que ela vai encontrar o maluco que ele é um ovo, que fica em cima do muro, que é o Humpty Dumpty, que é basicamente um saci pererê dos Estados Unidos. Ela não gosta de falar Humpty Dumpty. Sim, é uma celularia explodida. Eu consigo falar bem essas sílabas próximas, né? Sílabas oclusivas, filhas da puta. E assim, e ele explica pra Alice o que algumas neologias do Carroll o que significam, tá ligado? Tem uma lá que é tipo, é um assobio com uma tosse com um espirro no meio. Cara, é muito bom. É, o solubravam, é isso. É um soluço com uma tosse e um espirro no meio. O negócio é maluco, assim. Eu gosto muito do Alice Através do Espelho. O Alice no País das Maravilhas, ele é também muito bom. Só que assim, todo mundo conhece meio que misturando os dois, por causa da Disney. Porque a Disney coloca o Tweety e o Tweety Doom no País das Maravilhas, e não Através do Espelho, que é onde eles realmente aparecem. E a Rainha Vermelha, ela é do Através do Espelho. No País das Maravilhas, ela não é a Rainha Vermelha, ela é a Rainha de Copas. É, né? Entendeu? Porque uma é a Rainha do Xadrez, a outra é a Rainha do Baralho. E ela não é aquela vilã, você fala, porra, que vilã. Não, ela não é, cara, porque a Rainha, ela fica o tempo todo falando, corte-lhe a cabeça, corte-lhe a cabeça, e o Rei, ele dá risada, porque ele não dá a ordem. Ele fala, isso aí, leva ele pra lá, tá ligado? Mas ninguém morre. A Rainha, ela só é esclerosada, que é meio, se eu não me engano, é uma crítica da nobreza daquela época, não é? É, sem dúvida. De 1800. O Alice é um livro livro que é extremamente infiltrado na cultura pop. Toda vez você vê um Follow the White Rabbit, sabe? Um Siga o Coelho Branco. Em todo canto. Caia no buraco do coelho. Toma outra, nada. Vamos lá. Vai, Pedro, você que levantou a cláusula, você faz aí o desafio. Você tem que descrever como é que seria um jantar à luz de velas entre Saramago e Schopenhauer. Porra, Pescal. Eles estão apaixonados. Caralho, Pescal. O que é Saramago? Só me situa. Saramago é aquele escritor português comunista filha da puta que escreve sem vírgula e sem e com parágrafos de 8 quilômetros. Não, ok, posso mudar? Não, agora eu já queria. Não, eu vou mudar. A cena é a seguinte. Eu vou mudar. Eu sou o chefe dessa porra, deixa eu mudar. Sou o chefe dessa porra, vou mudar. Ok, um ringue, 3 assaltos, 100 luvas. Saramago de um lado, Schopenhauer do outro. Quem ganha e como? Saramago ganha porque Schopenhauer é depressivo, ele vai se matar. O Saramago ele poderia dar um texto pro outro ler, que daí o outro cara ia morrer com falta de ar. Pela falta de utilização de vírgulas. Eu gostava de zona, ia na zona pra dançar. Sou um grande dançarino, eu paro todas as pistas de dança até hoje. Olha, tem Omnia. Omnia é uma banda que eu gosto bastante. Ela é de... Ela é uma banda neopagã. E ela tem, tipo, o máximo de instrumentos que vocês conhecem é bateria que ela tem. O resto são, tipo, ela tem viola de roda, ela tem harpa, ela tem didgeridoo. E ela tem, tipo, o Omnia, ela gravou o Jabberwock, que inclusive é a música chama Jabberwock, é muito bom. E ela grava o meu poema preferido do Alan Poe, que é The Raven. Que é o poema preferido da humanidade do Alan Poe, eu acho. Eu acho que acho que a galera que odeia Alan Poe gosta do The Raven, claro. Nada, não, tem Annabelle Lee também. Annabelle Lee foi muito regravado. Beatles gravou referência no Sgt. Pepper's ao Edgar Allan Poe. Fazer também um especial Beatles e literatura, saca? Queen gravou aquela música chamada Nevermore, baseada no... Enfim. Ah, maneiro. No Corvo. Cara, é muita gente. Eu vi banda de blues aqui que gravou coisa sobre... Britney Spears. Okay, eu acho que Britney Spears é uma piada sexual, se não entende. A Avril Lavigne regravou alguma. Ela gravou alguma coisa sobre Alice, aliás. Eu não lembro. Lou Reed gravou um CD chamado The Raven. O Lou Reed. E eu tô vendo aqui, tipo, foi uma pesquisa rápida que eu coloquei. Avril Lavigne poderia fazer qualquer música sobre o Drácula de Bram Stoker, né? Porque ela não envelhece, porra. Marilyn Manson, ele fala que o Edgar Allan Poe inspira muito ele, mas aqui tem uma música. Será? Porra. Será? E eu lembrei, o que eu queria lembrar era que a música, o Maiden, também tem uma música, que é Murders in the Rue Morgue, que é o... Sim. É baseado no conto Assassinato da Rua Morgue, que é um dos contos mais famosos do Edgar Allan Poe. Não. O Edgar Allan Poe era um escritor que... Só usava tinta vermelha. Ele tinha um... não é que ele escrevia coisas de terror, ele escrevia suspense. E ele criou um tipo de suspense psicológico que é tipo, nada tá acontecendo de anormal, mas a cabeça do cara, diante de um acontecimentozinho banal, cria na tua cabeça uma parada tão doida que você fica doido. Sim, ele basicamente criou os Illuminati. Aí... Os Illuminati é exatamente isso, tá ligado? Tipo, não tá acontecendo nada, mas você fala, os Illuminati, cara. São os ETs. Esse O Corvo, é o poema mais famoso dele, é um cara que ele tá lá na sua alcova. Tá retirado nas câmeras de descanso dele. É. E aí chega um... Aí e ele começa a ouvir um bater, assim, e ele vai abrir a porta, mas não tem ninguém na porta, ele percebe que é o, tipo, que o bater tava vindo de dentro do quarto, aí ele vê que é um corvo e ele começa a gritar com o corvo e fala: seu corvo, filho da puta, sai daqui, aqui a nós é Jesus. E o corvo começa reto, a falar nevermore toda hora, nunca mais. E nossa, o poema rimado bom pra porra. Sim. E de repente, e no final do poema, spoilers, ele tá vendo o corvo porque ele tá morto, porque ele tá reclamando com o corvo, ele levantou da cama e ele levantou meio que ele tá flutuando por cima da cama. E ele começa a falar de... o corvo falando nevermore rima com o Eleonor, que é, ele, que é a musa dele que largou ele, saca? Sim. É sensacional, cara. Esse é uma parte... Eleonor, ele fala Lenor, na real, não é? É um nome. E tem uma intersexualidade muito forte com um poema do Augusto dos Anjos, se chama O Morcego. É um soneto. Não, é sério, muito O Morcego. Bom. Os Anjos é fantástico. E porque no final das contas esse corvo não é bem um corvo, né? Esse corvo não existe, ele é a própria consciência do cara, entendeu? Por isso que ele aparece à noite, na hora que ele tá indo dormir no quarto dele, esse corvo não sai do quarto dele de jeito nenhum, e é o próprio morcego do Augusto dos Anjos também, que fica ali zanzando e infernizando a vida dele. É. O Gangrena Gasosa vai fazer um poema baseado nisso que vai chamar A Pomba. Falando em Gangrena Gasosa, nossa querida banda Capixaba. Capixaba Prata. Do Rio de Janeiro? Não, Fluminense. É Fluminense. A nossa querida banda Fluminense. Carioca ou Fluminense? Carioca, Fluminense e Gótica e Feiticeira. Eles falam sobre a, adivinha? Maurício de Moraes. Maurício de Moraes? Não, imbecil. Quem que escreveu o Vinícius de Moraes? Amarelo? Vinícius de Moraes. Não, isso. Não, não foi Monteiro Lobato. Não foi Monteiro Lobato. Isso. Cara de confusão do caralho. Eu joguei todos os nomes numa sacola e eu tirei dois aleatórios, basicamente. Tudo bem. Então, ele faz uma intertextualidade bem legal com o Monteiro Lobato, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que a música chama Centro do Pica-Pau Amarelo. E é simplesmente muito bom. Ele fala que na caverna da Cuca se trabalha pro mal. Caralho. É muito bom, cara. Muito bom. A Emília, ela é uma boneca de voodoo, tá ligado? Se tá Vinícius de Moraes, vale, porque... Ah, não, mas aí já era a própria música. Já era a própria música, né? Vale se você não cita Toquinho. Tipo isso. Ô, Ítalo, fala alguma coisa aí. Puxa aí uma. Ah, não sei. Não tem ideia. Tá se porra. Porra, você não fez o do Morse? Você não ia falar? Porra, ele é um trouxa. Ah, opa, desculpa. Tipo, pensou uma, mas tipo... O Morrison é meio bugadão, ele é um cara estranho. Tipo, o livro que ele mais gosta... Ah, fala. O livro que ele mais gosta é tipo O Pequeno Príncipe. Nossa, que filha da puta. Nossa senhora, que merda. Não que não seja um bom livro, mas que filha da puta, sabe? Esse é um cara que faria salada na Palmeirinha. Exatamente. Obrigado por roubar minha ideia. Desculpa. Ele faria, puta, é verdade. Tipo, farofa de soja, né? O Jim Morrison é vegano, como o nosso amigo Ítalo. Não, o Jim Morrison é outro cara. Só Morrison mesmo. Porra, sim, eu falo Jim Morrison toda hora. É Morrissey, não é Morrison. João Gordo é vegano e ele cantava no Ratos de Porão, tá ligado? Ainda canta no Ratos de Porão. Mas não tem critério. Sim, mas ele é veganismo, não tem critério, tá ligado? Mas ele é vegetariano há mais de 10 anos já, quase. Quem? O João Gordo é recentemente. Hã? 10 anos. Não, ele é vegetariano faz um tempo, ele é recentemente é vegano. Nossa. Beleza, o Morrissey, ele fez parte do movimento musical, que é o pós-punk. É uma galerinha do tipo assim, pô, as músicas dos punks são legais, mas a gente não tá afim de morrer a overdose tão cedo. A gente quer se matar antes. Então, isso. Aliás, eu tenho um capítulo aqui que é sobre o Joy Division. Assim como o Iron Maiden, a banda Joy Division, que era amiguinha dos The Smiths, que é a banda do Morrissey, ele tem bastante influência em livros. O próprio nome, cara, o nome Joy Division, se ligue no nível de depressão foi os anos 80. Pra ao mesmo tempo que ele foi bastante alegre do outro lado, né? Ah, é verdade, porque as músicas do Joy Division tem, mesmo dentro, olha a confusão. O Joy Division era uma banda punk depressivona, mas ao mesmo tempo era uma música dançante, sabe? Dava pra tocar em balada, sabe? Aí os caras, love you to go for. Bom, o nome Joy Division, ele vem de um livro do Yair Denur, que é um sobrevivente do Holocausto, ele depois, contra o Eichmann, lembra daquele livro da Anne Rand, que é o Eichmann em Jerusalém? Sim. Então, esse cara, sim, ele tava lá, sabe? Caralho. E ele escreveu um livro chamado A Casa de Bonecas, que ele conta mais ou menos como era a história dele. E, é assim, é um semi-biográfico, ele conta a história dele mais ou menos, mas ele não é o personagem, ele inventa dois personagens lá. Inclusive, ele inventa uma menina que vai parar num bairro que é o bairro que é o puteiro nazista, saca? Eles pegaram várias... Puteiro nazista? É, eles pegavam várias mulheres judias, as mais gatinhas, jogava lá nesse lugar. Este lugar era chamado de Joy Division, que é o nome da... Joy Division. Que é o nome da banda. E vale como gincana de piada sexual não intencional? Mas não é intencional. É bem intencional essa porra, né, velho? É intencional e não velada. É, exato. Então, curiosidade rápida. Se eu não me engano, durante o regime nazista, existe uma campanha de leves ali da emancipação da sexualidade feminina, porque afinal as mulheres adrianas dariam filho arianos a galera, né? Então, assim, tipo... não era bem pra liberdade sexual, era mulheres arianas. Oi? Era emancipação sexual, não era liberdade, são coisas diferentes. Mas era uma coisa muito mais mulheres, vamos procriar pela casa. Não sei, cara, era só uma bosta. Cara, porra. Era um patriarcado, mas era um patriarcado no estilo mais ou menos escandinavo. Nossa, não, era uma coisa ali pelo fascismo bizarro, tá ligado? Infernal, cara, enfim, esse puteiro. Sabe, não tinha, cara, não tinha. Era só uma coisa imbecil que o cara falava, eu preciso de exército. Daí ele pensou na parada mais prática pra ele ter mais gente, que é, vamos fuder demais, sabe? Sim. E sim, é só isso aí. E aí, tá. Bom, essa parte do Casa de Bonecas, esse livro Casa de Bonecas, ele mostra como era, como as judias, as meninas judias eram abusadas e tudo mais, saca? Cara, é um absurdo de terrível. Se você achou o Diário de Anne Frank pesado, dá uma lida aqui. Lê depois o Viktor Frankl também. Ele fala de umas coisinhas da hora. E, bom, Joy Division, ele também tem uma música que é do Colony, chama Colony, que é baseado na Colônia Penal do Kafka, sabe? Sim! E eu não li a Colônia Penal ainda, eu li os outros. Como é que é a Colônia Penal? Vocês lembram? Não. É nóis. Tem um outro, cara, que é muito foda, sabe? Porque esses caras, eles pegavam os livros mais ou menos da época. É porque, assim, a gente tá vendo, assim, só livro clássico, saca? Tolkien é um... sei lá, escrito em épico, basicamente. Tem, sim, o... Alice é uma coisa bem clássica também, 1984 e tudo mais. Mas também, tirando desses livros bonitinhos, digamos assim, existe toda uma literatura muito suja, muito porca, muito asquerosa. Sim. Procurem Henry Miller depois. O cara, nossa senhora. Primeira frase do livro do cara é: isso aqui não é um livro, isso é um cuspe na cara de Deus. Caralho. Aí segue o livro. Estava lá em Londres, ele, primeira pessoa, ele falando dele mesmo numa viagem dele. Eu estava lá em Londres comendo uma piranha judia, e se tem uma coisa que eu mais odeio, que judeu é preto. Cara, como eu odeio preto. Mas aquela preta era gostosa, então eu fudi mesmo. Era nesse nível de escroto, cara. É muito escroto. Caralho, eu vou tatuar esse livro nas minhas costas, cara. Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, procura aí. O Alan falou de Kafka, eu lembrei de uma música que todo mundo aqui conhece, um clássico do feitiço no Brasil, que é a música do Inimigos do Rei, uma barata chamada Kafka. Enquanto tem uma barata, eu olhei pra ela, ela deu pra mim, ofereci a ela um pedaço de tudo. Ela disse sim, vem cá ficar comigo, sim. Muito bom, cara. Bom, a música, a primeira música do CD Closer do Joy Division. É, primeiro, eles tiveram um CD e aí o vocalista se matou, porque é isso que eles faziam na época. Tipo, pronto, a gente fez o CD, agora a gente precisa de fama, aí o cara se mata. Tipo isso, tá no contrato, sabe? Sim, tipo, tá. Olha, os produtores ficam se contratando. Olha, achei uma banda boa e se Deus quiser, o vocalista se mata antes do primeiro CD, saca? E escreve aí... uma carta, né? Ah, e deixa o segundo, e deixa muito material gravado. No caso, o Joy Division Division deixou. Teve o primeiro CD, depois teve o segundo, chamava Closer. A primeira música do primeiro CD chama The Atrocity Exhibition. Mano, este é um livro do J.G. Ballard, que é um livro que é um retardo gigante, cara. Não dá nem pra chamar de livro essa porra. A galera não sabe definir se é um livro completo, se são vários contos. É como se fosse recortes de jornal, e aí depois tem uns negócios muito doidos, aí tem umas referências malucas, não tem história porra nenhuma, é só maluco, cara. E tem episódios do tipo You, .. Marilyn Monroe. Que? Aí tem um outro episódio que chama The Summer Cannibals. Aí um outro muito bom. Asa de Besouro Imã, né, cara? Exato. Tem um que é Meus Planos para Assassinar Jacqueline Kennedy. Muito bom, né? Love and Napalm. E aí o melhor de todos, o mais famoso, que é Por que eu quero fuder o Ronald Reagan? Cara, o cara é um doente mental. Aí os caras fizeram uma música de doente mental e ficou foda, sabe? E chamaram de Rogério Skylab. Cara, esse cara é tipo Rogério Skylab versão livro, sabe? Caralho! É exatamente isso, cara. Nossa, cara, me manda os links, cara. Mando já. Só tem inglês, obviamente. Não tem problema. E da Deep Web. Queria fazer uma, mas é fora do tema do podcast, então eu quero deixar uma indicaçãozinha pra galera. Tá bom. Pode falar. Ó, existe uma banda brasileira que chama Armada, entendeu? Escreve A-R-M-A-H-D-A. Armada é bem legal, porque assim, eles cantam temas históricos. Tipo, tem uma música deles que chama The Iron Duke, que é o Duque de Ferro. Sim. E é a história do Duque de Caxias. Eles narram quando o Duque tava atravessando uma ponte pra invadir o Paraguai. Do outro lado da ponte só tinha canhão. E os soldados brasileiros estavam todos com o cu na mão, porque, tipo, não tem como a gente atravessar essa ponte sem morrer. O Duque de Ferro falou, tem, e iremos. Aí eles foram, e mataram todos os paraguaios no processo. E a Armada, ele conta, ele tem esse ufanismo do exército brasileiro, não sei o que, que é bem legal. E a melhor parte toda é que é um ufanismo brasileiro e eles cantam tudo em inglês. Okay. Então eu queria deixar aí, tanto porque a banda é boa, tanto porque é hipócrita. Meu Deus do céu. Eles fariam uma feijoada e colocariam milho, sabe? O programa da Palmeirinha. Ó, eu lembrei de algumas. Do Maiden ainda, né? Pra você, o podcast é Iron Maiden. Ah, basicamente. O Pedro, eu vou falar. Quando eu falei, ó, vamos fazer sobre músicas que vieram de livro, ele falou, tá muito. Então, mais um podcast sobre Iron Maiden, por quê? Aquela música Sun and Steel, que é do. Que é baseado no Musashi, no livro do Musashi. Musashi, eu não sei como é que é. Ah, esse cara da espada aí. Eu sempre ouvi falar Musashi. Inclusive em anime eles falam Musashi. Ué, Musashi, filho. Esse é muito louco. Ó, tem a música To Tame a Land. Da puta. Tem a música To Tame a Land também, que é inspirada num livro chamado Duna. E The Trooper. The Trooper, ela não é necessariamente inspirada na batalha suicida da cavalgada. Nossa. Cavalgada? Da cavalaria inglesa. É baseada num livro que chama Charge of the Light Brigade. Que é baseada nesse rolê aí. Antes, a gente citou a Alice e não falou da Jefferson Airplane, que também tem o White Rabbit. Ah, nossa. É verdade, Jefferson Airplane. In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Tem um livro que é possivelmente o livro mais importante da música no Brasil. No Brasil? Que Brasil, porra? No Brasil. Ninguém se importa com o Brasil. No mundo. Que não exatamente porque ele influenciou músicos, mas ele foi muito importante para músicos. O livro se chama Apanhador no Campo de Centeio. Nossa, John é verdade. Salinger. Verdade. Esse livro, ele... Olha, músicas. Tem uma música do Guns N' Roses, do Chinese Democracy, que ninguém se importa com essa bosta. Tem uma música do Green Day. Tem a Waste of Days, já fez. O Bela Sebastian cita Apanhador no Campo de Centeio. É, esse livro, ele conta... Ele podia ser traduzido como A Grande Marcha até a Piroca no Cu. É um moleque que ele só se fode porque ele é um filho da puta. E aí ele vai se fudendo o livro inteiro. Aí no final ele descobre que ele é um fudido do caralho, saca? O livro é sensacional, tá bom, gente? Não, leiam, é um ótimo livro. O personagem livro. Principal que é um lixo, mas o resto do livro tá ótimo. Exato, sabe? Ah, é o que acontece com certa frequência em algumas situações, né? É verdade. Literatura brasileira tá cheia disso. É isso. Mas ele tem uma importância crucial na música, porque foi este livro, foi a desculpa que o cara usou para matar simplesmente John Lennon. How can I go forward when I don't know which way I'm facing? É verdade, nossa. E é um dos eventos mais impactantes da música na história da humanidade, saca? Esse Mark Chapman, ele era um leitor de Apanhador no Campo de Certeio e disse que era que foi a inspiração pra ele cometer esse crime. E depois, seguindo a história, esse livro é tipo um Sofrimentos do Jovem Werther, saca? Da época. Todo mundo cometeu crime por causa dessa porra. Teve uma outra apresentadora, uma modelo e atriz, saca? Que também morreu por causa dele, o assassino falou, não, foi por causa desse livro e tal. É muito doido, saca? Esse livro, ele tem um impacto grandioso na literatura. Vocês leiam ele, sintam o clima, mas vocês vão perceber que praticamente toda a música que veio, né, que veio depois dessa época é isso, saca? É a grande viagem do cu até a piroca. eu lembrei de algumas coisas aqui agora também, cara. Fala. É, For Whom the Bell Tolls, do Metallica, inspirada no livro de mesmo nome, do Ernest Hemingway, um dos maiores escritores da história, sem dúvida nenhuma. O nome em português é Por Quem os Sinos Dobram. Também. Sim. Acho que o Raul Seixas ficou de fora, né? Porque só o Seixas, o que, que ele fala de Aleister Crowley, né? Isso é verdade. É, o Gita é um livro indiano. Gita é do... É baseado em qual é o nome? Não é do Gilgamesh, é do... Não, é da mitologia hinduísta, indiana, whatever, não lembro direito. Eu tô com muito, tá muito calor pra pensar, saca? É, tem... Mas eu tenho ele na minha estante aqui. Eu estou olhando para o Gita agora. Eu tô com preguiça de estar até lá e abrir, só isso. Você é maravilhoso. Tem Tom Sawyer, do Rush. Tom Sawyer, caralho, de um livro... Que é As Aventuras de Tom Sawyer. É do caralho essa música. Sim, e o livro também. Sim. O livro fantástico também. E eu dei uma googada aqui e tal, e descobri uma coisa que eu acho que é onde a gente pode encerrar o podcast. ABBA gravou uma música chamada Cassandra. Nossa. Que é inspirada na princesa troiana Cassandra. Ela que prevê o futuro, ela é essa Cassandra da mitologia grega. Sim, entendeu? Que aparece. Cassandra. Exato. É, o ABBA escreveu uma música sobre eles. Sobre ela. O ABBA, velho. E a grande tragédia da Cassandra, caso vocês não sabem da história da Ilíada, né? É que a Cassandra, ela recebe a habilidade de prever o futuro do Apolo, e ela prevê que Troia vai ser destruída, e fala pra galera, e a galera, foda-se. É. Ou seja, todo mundo morre, e depois ela é exaltada porque a profecia se cumpriu, entendeu? Aí tem até a parte aqui, ó, traduzido, tá? Desculpe, Cassandra, eu não havia entendido direito. Agora o último dia está nascendo. Alguns de nós quiseram, mas nenhum pôde ouvir as palavras de aviso. Bem tenso pra ABBA, né? Bonito. Bem tenso pra ABBA. O ABBA tem um jeito de que, sei lá, tem um panteão todo relacionado à Rede Globo. O quê? Não sei, eu tentei fazer aquele desafio 1, mas não dei conta. Entendi. Beleza. Bom, o desafio 1 foi um dos mais difíceis de todos, na realidade, porque ninguém lembrou. Caralho, é verdade. Ficou aí para os leitores fazerem o desafio. Sim. Vocês todos os leitores, vocês, todas as 5 pessoas que ouvem, que não sou eu, se reúnam e façam uma cosmogonia isso. E façam uma engenharia reversa do mapas astrais das pessoas aqui citadas. Exato. Todos os fakes do nada vão fazer isso agora. Todos os fakes do nada. Agora estão vindo coisas na minha cabeça, tá? Lembrei, o Iced Earth tem um CD inteiro que é baseado só em monstros da literatura. Eles têm uma música chamada Drácula, uma música chamada Frankenstein. E a gente esqueceu de citar Kate Bush. Nossa, vai ficar pro próximo. Vai ficar pro próximo. Um beijo para todos vocês. Um beijo pro coração. Who it gets done? Cara, Pedro, apareceu, acabou de aparecer na Globo, no jogo do Flamengo. Júnior, pode-se dizer que o Canteiros é o Xabi Alonso da Gávea? Os caras são bons, cara. Pelo menos isso. Os caras são bons, cara. Os caras são bons. Eles manjam. Eles manjam de ruê. Esse negócio é muito, muito irritante, né, cara? É. Não sei que jogador é o outro jogador, aí localização, sabe? Aham. Uhum. Lembra do Dentinho é o Ortega do Terrão? Nossa, mano. Esse foi tão sensacional. O Ortega... É o Ortega é um jogador B da Argentina, sabe? Tipo, ninguém se importa com ele hoje. Mas, tipo, não é bom o cara ser o novo Ortega. Então, nada, saca? Daqui uns anos vai rolar alguma coisa do tipo assim, será fulano o novo Galeano do Palestra Itália? Caralho, imagina. Imagina o filho do João Lemes. Será jogador de futebol. Teodoro será o novo Benzema hétero, sabe?